momento fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Vamos lá, Pedrinho! Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só, vem me ver. Tô sofrendo. Fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças.